Ouvintos e ouvintas, está começando mais um TPM Cast e hoje a gente vai falar sobre Nina Simone. Vamos abrir aqui os nossos casts temáticos sobre biografias das divas e das pessoas que marcaram a história, as mulheres que marcaram a E as história nossas também. lógico, Sim. claro. E hoje eu estou aqui com as duas veteranas e agora as duas de fone novo. Gente, olha Sugar. minha voz. Fala sério. Fala sério. Eu nem sei como tá, mas fala sério. Eu sei que tá boa. Fala sério. Ai, mano, a Croc e a Luanda, tá todo mundo falando que foram as que ficaram mais felizes, né? Tipo, do Patreon. Branco ganhou fone. O Léo ganhou fone. Só as duas mandaram foto com fone, a Eu Leve me vem. vesti tipo Beyoncé pra gravar, porque eu tô me sentindo uma diva. Eu nunca tive um fone tão chique assim. Eu também não. Eu fiquei mostrando assim. Aquela eu vou lá no trabalho. Aí a menina que trabalha comigo voltou do almoço. Eu falei: Meu, olha Olha isso! aqui! E o pior é que o fone chegou no banco com o nome da Kellene. E daí todo mundo falava: quem é Nossa! Kellene? Quem é Kellene? E eu, gente, o que que tá acontecendo? Eu fui descobrir que o fone tinha chegado na hora que eu estava indo embora por um acaso. Senão eles iam devolver, porque... Nossa, mãe do céu. Caramba. Olha aí, Calunga, filha da mãe. Eu coloquei lá, assim, botei o nome da Luana. Falei, acho que vai aparecer pelo menos os dois, né? Sacanagem. Mas deu tudo certo. Mas muito bem, mas vamos bater um papo aqui sobre a Nina Diva Simone. Depois dos nossos. E-mails! Vai daí, Ei, agora. Abels, a Nina, ela nasceu em Tryon, que é na Carolina do Norte, né? Juntando com ela, são oito filhos. Ela é a sexta da linhagem aí. E a mãe dela era uma... É ministra que fala? Ministra, assim, que prega na igreja e tal? É ministra? Eu acho É, que é eu isso. acho que Pastora, é. não. Isso, tipo uma pastora, assim, de igreja. E o pai dela era marceneiro. Então, a Nina, ela começou, como muitas cantoras, assim, americanas, ela começa dentro da igreja, né? Ali nos corais, tocando ali dentro, né? E foi onde eu acho que ela teve a primeira experiência com o piano. Ela começou muito cedinho, né, meu? Com 3, 4 anos de idade, a Isso. mina já tava. E daí ela foi vista tocando ali na igreja. Se eu não me engano, era a patroa da mãe dela, que agora eu não vou me recordar o nome, tá? Era Mazanovitch. Era a Isso, era um filha nome da esquisito. patroa, Era russo, sei lá. E viu ela tocando e ficou, acho que um pouco encantada, assim, né? Viu que ela tinha um certo dom para isso e começou a dar aulas para ela. É, tipo, ela ia até na casa da patroa da mãe dela, que é essa Mazovitch, sei lá, Makovitch. Como que fala? Mazanovitch. Mazanovitch, sei lá, isso. Pra ela ter aulas e daí eles foram juntando um fundo. Na verdade, eu acho que eu nem falei o nome dela verdadeiro, né? Porque não é Nina Simone, é Eunice Kathleen Waymon. Então, eles fizeram um fundo com esse nome, Eunice Kathleen Waymon, que era para ela futuramente seguir carreira como pianista. Todo mundo sabe, na época que ela nasceu ali nos anos 30, o negro tinha muita dificuldade de se posicionar, né? Já na. Bom, eu acho que é chovendo molhado, como se diz aqui na minha terra. Todo mundo sabe que o negro sofria muito preconceito, lógico. Naquela época ainda era muito. O preconceito estava ali presente, só que eles ainda eram. Se calavam muito, né? Não era, não tinha ninguém Um para movimento, opor a né? isso. Era muito Isso. mais. Eles tipo, se contentavam com aquilo, né? Era mais Isso. difícil também. Eles não contestavam de forma alguma, eles eram totalmente passivos, né? Porque também tinha muito medo. Eu acho que essa coisa da discriminação, ela te põe, quando você é a minoria, ela te põe num lugar que às vezes você não tem a voz ativa para contestar, É né? que nem aquela coisa. Tem gente que fala, ah, a escravidão já acabou, então o negro é livre. Mas as pessoas esquecem, a gente trocou as correntes físicas por correntes psicológicas. É a corrente na cabeça da pessoa ali. Você ser negro e pensar, meu, eu não vou conseguir porque eu sou negro, sabe? Tá Isso difícil. existe muito. Isso Sim, existe muito, muito, muito. e era aquela coisa. No próprio documentário da Nina, ela fala. fala, né? É, naquela época, eu ia para as aulas de piano, eu ia caladinha, eu não podia olhar para o lado. Porque se você olhasse um branco e ele achasse que você está olhando ele de mau jeito, você ia sofrer as consequências, sabe? E calado. Cara, isso é... Nossa, isso é foda. Não poder se defender, né, cara? A gente não dá valor, às vezes, na liberdade que a gente tem hoje. Mas, enfim, ela começou a observar esse preconceito desde cedo. E até uma experiência que eles relatam ali no documentário dela foi quando ela começou a tocar o piano, que ela fazia pequenos recitais ali na igreja. E num desses recitais, os pais dela estavam sentados ali no banco da frente. E eles foram colocados lá atrás para dar lugar aos brancos irem verem o recital dela. E ela bateu o pé e falou que não faria o recital até que os pais dela voltassem ali na fileira da frente, né, pra assistir ela. Isso era até uma coisa normal, né? Era normal. Quando você pega, por exemplo, outros artistas, como o Ray Charles, falavam, né, que os negros, eles ficavam no fundo das apresentações dele também. E até uma coisa que ele tinha em comum com a Nina, é que os dois, se você for pegar os artistas negros de antigamente, eles estudavam muita música. Os artistas em geral, né? Eles estudavam a música clássica, né? Que até como, mais pra gente falar, como a Luana bem citou, a Nina, ela tinha esse desejo de ser uma pianista clássica. Ah, sim, exatamente. Era uma coisa bem diferente, né? Porque hoje em dia, as pessoas, elas partem pra música, não necessariamente, ela não necessariamente estuda a música. Né? É, não necessariamente vai na raiz. Por exemplo, se alguém por exemplo, a Nina, o Ray Charles, sei lá, eles tocavam jazz, blues, mas pra tocar jazz, blues, eles estudaram muito Bach, entendeu? Sim, eles estudam todo o fundamento do piano, porque pra quem começa a tocar... Piano, eu acho que é um instrumento também, assim, dos instrumentos clássicos, eu acho que é um dos que tem, assim, mais pessoas gostam. Só que o piano, ele é muito difícil. Tanto é que pra você se formar em piano, são 9 anos. E se eu falar que esses 9 anos, tipo, você fica ali fazendo a mesma coisa, cara, é incrível a evolução do piano durante os anos. Porque você toca no piano e o piano faz parte de você, sabe? É diferente, assim. Parece besta a gente falando, mas é muito diferente. Eu estudei pouco de piano, mas eu já tinha aquela como se diz, aquela intimidade com aquele piano ali. Se eu sento num piano diferente, é diferente daquele piano que eu tocava, né? Lógico, piano é diferente do outro, mas é muito... Quando você quer ser pianista é diferente de ser músico, eu acho, sabe? Porque o músico, ele não... Você não fica tão obcecado pela perfeição de tocar. Quando você quer ser alguma coisa, ou pianista, ou sei lá, violinista, qualquer instrumento que você queira ser aquilo ali só, específico, você treina assim absurdamente, porque você quer deixar aquele som perfeito, sabe? É as horas de estudos, né, que você tem que dedicar para aquilo, que são pra você conseguir chegar num patamar, né? Exatamente. Que é muito difícil. É sacrificante. Então, na hora que eu assisti o documentário dela, eu consegui entender esse desejo dela. E, posteriormente, vem a frustração. Enfim, vamos começar falando, então, que ela pegou esse fundo que juntaram pra ela ali, por causa dos recitais, tudo. E ela foi pra um colégio de, tipo, ensino médio e tal, e se formou ali, que é o Allen High School for Girls, né? Que era, tipo, o fato dela se formar sendo negra e mulher já era um, tipo, um plus, assim, já era um negócio a mais, sabe? E dali, quando ela se formou no ensino médio, ela fez o teste pra Curtis, que é um renomado instituto tal, de... Antes, eu acho que ela foi ainda pra... Antes ela ainda estudou um pouco, alguns anos, na Juilliard School. Ela foi depois, não é? Porque ela não foi aceita na Curtis. Não, ela foi na Juilliard antes. Antes, né? Foi antes. Isso. Aí depois ela passou alguns anos na Juilliard. A Juilliard hoje em dia ela é muito mais... Eu não sei dizer se a Curtis ainda continua conhecida, mas sei lá, aqui no Brasil a Juilliard... é bem conhecida. Ela é bem mais conhecida aqui. Só que eu acho que na época a Juilliard, ela era um negócio que mais pessoas conseguiam fazer. A Curtis devia ser mais nivelado, sabe? Era mais difícil de entrar, né? Porque você tinha que fazer testes e tal pra... E ela foi rejeitada na Curtis. Tipo, no começo ela não achava que seria por ser negra, mas depois ela teve plena certeza e eu também acho que ela foi rejeitada na Curtis. Ah, eu tenho certeza. Porque... Por ser negra. Sim, por porque até mostra lá o teste dela, né? Uhum. E ela fala, meu, eu era boa, eu tinha o nível, sabe? Ela até fala no documentário, né? No documentário dela. E como é... Como a pessoa deve se sentir derrotada. Porque, assim, eu penso, você vai prestar um vestibular, você vai prestar alguma coisa. Se você não teve a capacidade, a técnica, já é triste. Tipo, putz, cara, eu não falhei, sou inteligente, né? Suficiente, é. Falhei. Mas você saber... Ser inteligente e não conseguir. Você falar assim, não, eu não falhei e eu não consegui mesmo assim. Até porque quando você não tem a técnica, você sabe que você pode se aperfeiçoar e um dia ter a técnica. Agora, quando é por causa da sua cor, é uma coisa que você não vai conseguir mudar. É. E nem você não vai deveria. Nem deveria. Exatamente. Só que mesmo assim, mesmo ela não frequentando a Curtis, ela frequentou a Juilliard, que é uma excelente escola também. E isso colocou o nível dela lá em cima. Nesse ponto, ela já tinha mudado pra Nova York, né? Porque a Juilliard é de lá, então ela não era mais da Carolina do Norte. E dali, na hora que ela se formou na Juilliard, é que começa, na verdade, a vida dela. Por quê? Porque quando ela estudava na Juilliard, ela ainda tinha uma certa bolsa, né? Um certo dinheiro daquele fundo. Só que quando ela saiu dali, a fonte esgotou, né? Tipo, ela se foi viu... pra Filadélfia pra fazer o teste da Curtis e ainda a família foi junto, né? Pra apoiar. Só que ela não entrou. Isso. E ela já falava que a família dela era muito pobre mesmo. Então ela tinha, naquele ponto ali, ela já tinha que começar a trabalhar pra poder sustentar a família, né? Porque ela já não tinha fundo. A família foi atrás dela. E aí ela se viu obrigada, foi onde ela... Por isso que eu falo, não é bem uma coisa assim, eu decidi que vou tocar no bar na noite. Uhum. Não foi isso. Não, é a única coisa que eu sei fazer. Então Exatamente. É isso que eu vou ter que usar pra ganhar dinheiro. Ela não sabia a vida inteira. A única coisa que a Nina fez foi estudar piano. Então ela não tinha nenhuma outra especialidade, ela não tinha nada. Não dava pra chegar, vou fazer isso, vou trabalhar num banco. Até porque negros nessa época era difícil, a maioria trabalhava em subempregos, né? Era muito difícil um negro conseguir o mesmo cargo que os brancos, né? Isso era foda. Não tinha. Essa era a verdade. Os negros eram as pessoas, os pedreiros, ou então os domésticas, as pessoas que trabalhavam para... Isso, exatamente. E os conseguiam, né, também não eram reconhecidos. Foda-se se você tem dinheiro. Você pode até ter conseguido dinheiro, mas... Mas você ainda é negro. Era essa a mentalidade da época. E aí ela vê que ela precisa ganhar dinheiro, a única coisa que ela sabe fazer é tocar piano, né? Então ela vai tocar na noite. Isso, aí ela começou a tocar ali no Metal Bar and Grill, que era em Atlantic City, né? Sim. E ela, pra não... pra como a mãe dela era evangélica, pra ninguém ficar sabendo que era ela inventou. Nossa, cara, é verdade. Trocou de nome. E aí que ela se torna a Nina Simone. É, porque na verdade ela tocava, tipo, na noite... Tocar na noite naquela época era assim, sei lá, começa de noite e vai terminar quase amanhecendo, né? E então, mulher, né? Ela era uma mulher que trabalhava de noite. As pessoas já ligam com promiscuidade e esse tipo de coisa, né? Ainda mais a mãe dela, super religiosa. Como assim você trabalha de noite, né? E ela tinha oito irmãos, né, pô? Sete irmãos, não tinha como ela não trabalhar. Sim. Você vê que fica bem nítido que ela, assim, não gostaria que a mãe dela entendesse que ela tivesse parte com o diabo. Fica bem claro isso daí. E daí você já vê, tipo, já é um choque pra gente, porque, pô, sabe, não tem nada a ver pra gente tocar hoje, né? A gente vai nos barzinhos que toca à noite, meu, sabe, a pessoa, coitada, tá fazendo nada demais, tá trabalhando. Mas até hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa é música, tem pai e mãe que, porra, que fica triste. Que encana, isso é verdade. Que fala, você devia estar fazendo faculdade, devia estar virando médico, direito. Ou até, por exemplo, no caso da Nina, ok, você toca piano, é isso que você vai fazer da vida, mas você tá tocando num bar sujo de noite, você tinha que estar tocando numa ópera, você tinha que estar... Numa orquestra. Foda. E foi daí que ela arranjou o nome Nina, porque vem do espanhol de Ninha, né? Que é menininha pequena. Namorado dela, que eu imagino que seja um cubano, chamava ela de Nina. Eu imagino que seja um cubano, é verdade. Simone vem de uma atriz francesa, Simone de Signoret, e daí ficou Nina Simone, para que ela pudesse esconder, então, que era ela que tocava naquele bar. Sim. É, e foi nessa época que ela começou a cantar também, né? Sim. Porque até então, Nina era uma pianista. E isso não entra na minha cabeça. Porque eu fico pensando assim, tipo, quando eu descobri, né? Eu não sabia como tinha... Quando eu descobri, eu pensei, como assim ela não cantava? Não, como assim ela só começou a cantar aí, tá ligado? Porque eu ouvia as músicas da Nina e eu pensava, caralho, eu quase não ouvi, sei lá, que você piano não que, sabe? Piano, né? É! E eu ficava, meu, ela canta muito. E ela nem sabia, porque foi assim, o cara falou, se você quiser manter seu emprego, você vai ter que cantar também. Não dá. Você sabe cantar? Você canta? Ah lá, tá, foda-se, vou pagar cantar, dois. Então. Vou pagar uma pessoa pra tocar, pra cantar, não. Faz os dois. É, canta aí. Ela, tipo, porque beleza, eu canto. Ela tem a voz maravilhosa, né, cara? Quer dizer, ela nunca tinha utilizar. Olha como veio na vida dela, tipo, se tornar cantora, música, veio como um acaso, não foi uma coisa que ela simplesmente olhou e falou, meu, eu quero fazer isso da minha vida. Tipo, eu canto muito. Não, não, aconteceu. Ela queria ser só pianista, sabe? E isso a vida inteira. Ela perseguiu o sonho dela. Ao longo de toda a carreira dela, cantar ali não era a coisa que ela mais queria. Eu acho que nessa época é que ela começa a tomar um pouco de raiva de um bagulho que ela ama muito nessa época, porque ela começa a trabalhar tanto, sabe? E ter que... Ela trabalhava obrigada, tocava, cantava obrigada pra ganhar dinheiro, sabe? Uhum. Eu acho que nessa época... Deixou acho que ela de ser fica prazeroso, né? Sim, eu acho que ela pega um pouco de raiva, tipo, ela começa a virar escrava daquilo. E mais pro futuro, conforme a gente for falando, isso vai aparecer novamente na carreira dela, né? Ser escrava da música, ela cantava com raiva. Com raiva. Não queria. Isso também era o que dava o diferencial da música dela, né, cara? Sim, era muito explosiva ali, tinha muito sentimento. Tem até um vídeo do... Eu acho que é do I Put a Spell on You. Eu não sei se é nessa música, mas ela, eu acho que é nessa. Que ela toca piano, não sei se vocês já viram. E ela tá com tanta raiva, e ela tá com a cara fechada assim, e cantando muito puta com alguma coisa, mas sabe? Isso acontece em várias músicas, em vários shows, assim. Dela, você vê, né? Na cara dela, sabe? Tem show que ela tá super de boas e tal. Tem show que ela tá com a maior cara de merda. Ela era tipo o Tim Maia versão mulher e diva. Versão negra. Sim, é mesmo. É mesmo, é verdade. Ela era foda. Tinha um produtor que ele falou que ela tinha uma voz que era uma voz feminina, mas que tinha a profundidade de um barítono, né? E que isso refletia toda a coisa do soul, da alma dela, sabe? A profundidade dela, a profundidade com que ela sentia as coisas e que ela passava isso pras músicas que ela cantava. Era agressivo, né? Sim. Era um feeling, assim, não era que nem você ouviu um Jimi Hendrix, sei lá, que você ouve e você de fica boas, né? Brisando, isso, e mó feeling, mó vibe. Você ouve assim, parece que você tá tomando um murro no peito, sabe? Tá sendo estapeado. O negócio bate em você assim, você fala, caraca! Ela, inclusive, na entrevista ali do documentário dela, ela fala isso. Ela fala, a minha intenção é que eu esteja batendo em vocês enquanto vocês estão aqui. Sim, porque ela era violenta, a intenção, né, dela era mexer com a pessoa, porque eu acho que pelo próprio ativismo dela, ou você está ali comprometido naquilo, ou você não está, não tem meio termo, não tem mais ou menos. E ou você tá ou você tá errado. No começo, assim, ela falava muito de sentimentos, tendo que um dos primeiros hits dela, né, que foi logo quando ela lançou o primeiro CD, que era o Little Girl Blue, que ela tinha aquela música que virou sucesso, que era o I Love You Porgy. Ah, sim. Que é muito bonitinha. Na verdade, assim, essa música, ela, lógico, ela é fofinha, mas não tanto, porque se você prestar atenção na letra da música, ela fala que ama o Porgy, só que o cara com quem ela tá de fato e que ela fala, né, Porgy, não deixa ele, né, ele me levar, não deixa ela tá com outra pessoa, entendeu? A vida amorosa. Ela ama. Isso, ela ama o Porgy, mas ela tá com essa outra pessoa. E se você for ver a vida dela, é muito isso. Porque depois ela foi casada com. Eu esqueci o nome dele, que ele foi o agente dela, né? E tudo mais. E a gente vai falar isso mais pra frente de como foi a vida dela enquanto casada e tudo mais. O Andrew Strode, né? Isso, Andrew. Só que Tipo. ela escreveu, ela começou essa música, quando ela lançou essa música, ela era casada com outro cara. Aí ela separou e começou a ficar com o Andrew. Que também, puta que pariu, coitada da Nina. Não, cara. Só. Eu fiquei com dó. O que eu acho também que no começo de carreira é muito difícil a pessoa já começar ali com a porrada, né? Porque assim, quando a Nina tem um espaço na mídia, né, em primeiro lugar, você vê que até o visual dela, as fotos que ela tirava, era tudo muito diferente. Ela era como a maioria dos artistas negros eram no começo. Era um negro querendo pertencer ali ao universo Mundo do branco. branco, É, elas, exatamente. as negras, elas não assumiam o cabelo como, né? A Nina foi assumir um cabelo afro lá pro meio, do meio pro final da carreira dela. No começo ela usava aquele cabelinho lisinho, Peruquinha. Exatamente. colmeia, né? Peruquinha, assim. E a roupa, ela usava uma coisa comportada, uma coisa ali, a menininha branquinha e burguesa, né? Aquela coisa. E cantava, né? Músicas sentimentais sobre amor, I love you, não sei o que lá. Mas porque no começo ali, se ela chegasse já falando sobre ativismo, sobre como ela achava que a vida dela tava uma merda, ela não ia ter espaço. Ninguém ouvia, ia ouvir ela em primeiro lugar, eu acho, sabe? Ia ouvi-la em primeiro lugar. Eu acho que, e como as outras coisas na vida dela, o ativismo, ele aconteceu também na vida dela. Por quê? Ela vinha dessa linhagem e tal, seguindo aquele protocolo, vamos dizer, né? Dos negros da época. Só que teve um incidente que aconteceu que eu acho que foi. Tudo na vida da gente, eu acho que é assim. A gente vai vencendo várias coisas, tendo os nossos traumas, tendo as nossas coisas. Tem uma coisa que acontece na sua vida que geralmente te dá o start para um comportamento, alguma Te coisa. explode, né? Você fala, chega, Isso. chega, chega, chega. Eu vou Que piroquei exatamente. agora. É, porque ela guardou aquilo ali a vida inteira dela. Ela enxergava. Só que ela guardou, né, pra ela tudo. É, ela não era uma alienada quando ela cantava música de amor, ela sabia o que Ela estava sabia. E o que acontecendo, ela estava só não acontecendo? mostrava ainda. Exatamente. Algumas músicas dela, né? Tinha algum um quesinho ali, entendeu? Estilo ditadura, Disfarçadamente, sabe? né? Exatamente. Que era Disfarçadamente para. ela estava ali falando. E o que deu start, assim, eu acho que no ativismo dela foi um incidente que aconteceu na Alabama, que foi uma explosão que aconteceu dentro de uma igreja que matou quatro ou três criancinhas negras, né? Já Eram era, quatro. tipo, eram quatro, né? É. E eu acho que isso foi o estopim, assim, para ela, que foi quando ela compôs Mississippi Goddam, que é uma letra muito forte, que Fortíssimo. isso, naquela época, na verdade, ninguém falava palavrão numa música, o pessoal era super moralista e tudo mais. E ela compôs o Mississippi Goddam, que fala de cidades, né, e de coisas que estavam acontecendo naquela época, que na verdade estava acontecendo e ninguém falava nada, e, né? E para quem não entende, o Goddamn, assim, é tipo, porra, Puta que o Mississippi. pariu, né? Caralho, Mississippi. Sabe, que Caralho, porra é essa? vai tomar no cu, Mississippi. Era Era isso. Tanto é que os cartazes, tipo, ai, novo song. Aí tinha vários, tipo, asterisco, cobrinhas, assim, Mississippi, asterisco, blá blá blá. É muito engraçado. Nem escrever eles escreviam. E ela, tipo, falava: olha, lá em tal cidade eu perdi a minha paz, sabe? Naquele outro lugar eu não tava descansando, sabe? Mas Mississippi, sabe? Mississippi É que pariu. no Alabama, que ela fala, né? O Alabama me deixou muito chateada, que ela se refere refere a esse acontecimento do crime de ódio, né, da explosão na igreja que matou as quatro meninas negras. Aí ela fala que no Tennessee, ela, meu, perdeu o descanso, né, e que ela tá falando também sobre os acontecimentos, principalmente de um grupo lá de políticos que eram a favor da segregação e tal, que tem até aqui, Lurin Wallace, né, que era o governador, né, do Alabama e tal. E aí ela fala, e todo mundo sabe sobre o Mississippi, né, que porra Mississippi, que foi quando mataram um ativista dos direitos civis da época, né, tem até o nome dele aqui, ó. Medgar Evers, né, ele era um ativista dos direitos civis e ele foi assassinado. E ela fala, porra, primeiro matam quatro meninas, depois vem esse pessoal falar de segregação e ódio contra os negros, depois matam o ativista aqui, porra, sabe, não dá mais, chega, onde, caralho. Exatamente, foi na onde ela teve, tipo, o surto dela, assim, falou, sim, meu, eu não aguento mais ver tudo isso e ficar calada. Sim. E meio que ela entrou no ativismo, o ativismo aconteceu na vida dela, não foi premeditado, foi uma revolta, foi uma coisa que ela não conseguia mais calar. As coisas que ela segurou ali, tipo, aturava. A barra que ela segurou, que ela aturava ali na vida pessoal dela, quando veio essa parada do ativismo, eu acho que foi o meio dela, sabe? A liberdade dela, né, cara? Foi, ela se libertou de uma prisão. Sim. E também, quando ela falou isso, sabe, falou todas essas coisas, não tinha mais como ela voltar atrás. Não tinha como ela falar, porra, Mississippi, e depois voltar a cantar as coisas que ela cantava como se nada tivesse acontecido. Pior. Foi tipo assim, agora, meu, agora você tá no barco e não tem como sair. Agora você é a Nina Simone, você vai gritar pro mundo sobre como tá sendo foda a sua vida, sabe? Uhum. E na vida pessoal dela, assim, só pra dar uma pincelada, aí ela era casada com a agente dela. Na verdade, eu acho que eu esqueço o nome dele toda vez, mas esse cara, puta que o pariu, era um puta de um aproveitador do caralho. Primeiro que o cara conheceu ela, viu o potencial dela, falou, bom, ele era militar, policial, não me recordo agora direito. Ex-detetive. Detetive. E daí ele falou, pô, vou agenciar essa mulher aí, que essa mulher é foda, ela vai fazer um dinheiro foda. E ele, tipo, botava ela pra trabalhar, mano, era cansativo, você via que a mulher tava exausta, e ele, sabe, show atrás de show, coisa atrás de coisa pra ela fazer, e você via que ela não tinha, ela tava exaurida. Ela, não tinha, ela escrevia, ela tinha, né, no diário dela, ela falava, eu não aguento mais, eu tô doente, eu tô cansada, eu não durmo, e sempre que eu falo pra ele, por favor, eu preciso parar, eu não consigo fazer esse show. Ele falava, não, consegue sim, você vai fazer. Faz mais. E ele, tipo, via que ela tinha que construir a carreira dela, ele só pensava no dinheiro, essa é a verdade. Uhum. E ela era casada com esse cara e conforme os anos foi passando, a intimidade também, né, vai aumentando, ela apanhava demais do cara. Tipo, o cara chegou a bater nela em público, mano. Eu fiquei chocada, assim, na hora que ela fala que um fã veio e entregou uma, tipo, uma cartinha, sei lá, um bilhete pra ela. Uhum. E ela pegou esse bilhete e ele saiu no murro com ela ali no meio da boate, assim, que eles estavam, tipo, no na carro, saída, né, do negócio. E ela foi toda arrebentada, sabe, pra casa do amigo dela depois. Cara, eu achei um absurdo isso, porque ela era uma artista, assim, não era qualquer pessoa, porque às vezes, tipo, a mulher apanha, gente, até hoje, isso daí é verdade e acontece muito. Só que uma coisa é a Luanda apanhar, vamos dizer, no meio da rua. Ninguém conhece a Luanda, assim, entendeu? É. Outra coisa, sei lá, é uma atriz, alguém do meio artístico que tá ali sendo visto todo tempo, apanhar e ninguém falar nada, sabe? Era muito absurdo, cara. Naquela época, eu acho que eles podiam bater, assim, ok, sabe? E eu acho que dela pode bater. Ainda mais por continuar a questão do ser negra, né? Tipo, olha lá, aposto que na época era assim, ai, nossa, olha lá, ó, esse povo não é civilizado mesmo, ó, tá vendo? Nossa, tipo, olha ali, sabe? Não só negro, acho que a questão também ali... A mulher também, era tudo. Isso, sim. Ser mulher negra e ser... Também tem a questão da cultura, né? Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? O cara é meu agente. Ela tava numa situação muito fodida, assim. O cara era agente dela, o cara cuidava de todo o dinheiro dela. Se ela saísse dali... Ela tava na mão, cara, né? É. Tipo, se ela pegasse e falasse, não, vou me divorciar. Ela tinha uma filha pequena com um cara. Se ela saísse ali com a menina pequena, a mão na frente e outra atrás, por mais famosa que ela fosse, o cara que agendava show, o cara que fazia o negócio, entendeu? E que fazia ela acontecer no mundo. E até então ela tocava em bar, conseguiu gravar um CD, mas quem foi que fez ela gravar lá, realizar, entre no aspas? No Carnegie Hall, né? Sim. Que ela... O cara era visionário? Era, beleza. Foi um bom empresário, mas você via que ele não era marido dela. Não. Ele era estritamente empresário. Eu acho que uma das decepções da vida dela foi isso, sabe? Sim. Porque, e ela segurou muito, né? Ela não falava isso pra ninguém, tirando o diário, etc. Ela não falava, ninguém sabia disso. Não é como se fosse aberto, sabe? Se ela tava com o olho roxo, sei lá, dava um jeito de esconder, foda-se, entendeu? Então o cara devia saber bater, entendeu? Entre aspas. Pra não ela deixar. Já era, tipo, a Nina, ela fazia parte, cara, na época, ela, eu imagino que ela sofreu muito, porque ela fazia parte de duas minorias. Primeiro, era ser mulher. Segundo, era ser negra, cara. Então, assim, você junta essas duas características na época, é a mesma coisa que fosse um animal, assim, ninguém dava nem atenção, você entendeu? Hoje em dia, a gente já vê cada barbaridade, cada coisa, você imagina na década de 50, 60, que isso? Sabe, era. É, na década. Na época, assim, na década de 60 que começou mais a mulher, né, a se libertar, a falar, e vem a questão da pílula, a liberdade sexual e tal. Que já era difícil e ainda é, em pleno século XXI. Uhum. Mas, imagina, na década de 50. O que é isso, cara? Era. Mas, mesmo com pílula e tal, ainda tinha muito tabu, né? Porque o marido sim, não ia deixar sim. você tomar. Se fosse tomar, você ia tomar sim. escondido. Você não. É, tipo, você toma, você é uma vagabunda. Até naquela série lá, Mad Men, tem uma secretária, né, que é sobre os publicitários nos anos 60. A secretária vai no ginecologista pedir, né, pra ele receitar a pílula pra ela. E ele fica tipo assim, é, mas você tem namorado? Você é casada? Você quer a pílula pra quê? Você quer a pílula, né, pra quê? Pra ser uma vagabunda? Ele quase fala isso, você quer a pílula pra sair dando, é isso? É, eu Nossa, vou te receitar, mas só se você prometer que vai ter responsabilidade. Absurdo. Sabe, umas coisas assim, loucas, né? O que eu fico abismada é que, tipo assim, a gente fala ah, e tal, ela era meio revoltada, meio agressiva, mas eu acho que se eu vivesse naquela época no lugar dela, cara, eu acho que eu ia ser muito mais. Nossa, eu tinha posto fogo em casa. É! Eu tinha matado gente. É, ela até tenta, né, ir pra luta armada. Ela Sim. pede pro marido dela, não, me ensina a usar armas. Né? Eu acho que a Você Dina... acha que o marido dela ia ensinar um trem desse? É, ele ia ser voltinho. Nunca mais ele ia dormir na vida dele. Pois é. A luta armada, né, o movimento, assim, dos negros era uma coisa violenta e justificável, porque, sabe, era foda, igual o Malcolm X fala, né, que ele tá dando uma palestra, ele fala assim, ah, todo mundo tá falando que o nosso grupo aqui, todo mundo tem passagem pela polícia, né, todo mundo tem ficha suja, aí ele fala assim, é, mas é impossível ser um negro nos Estados Unidos sem e ter você? A ficha suja. É. Sabe, qualquer coisa. Aí ele fala assim, o branco faz a bebida pra você e te prende por estar bêbado, ele fala, né? Então, era foda você ser um certinho, sabe? Não tinha Porque como você lutar. Todo mundo tava de olho no negro, cara. Sim. Todo não... mundo tava, tipo, só tava esperando o primeiro deslize dele, saca? É, marcação, marcação. Mesmo. Hoje em dia, isso acontece. Se você é um negro e, tipo, sei lá, se você não tiver, entre aspas, bem vestido e estiver andando num carro bonito, vamos colocar assim, a polícia vai te parar, porque vai achar que você roubou. Você tá maltrapilho, sei lá, tipo, se você se veste, sei lá, como um funkeiro, você não necessariamente é bandido. E você, sei lá, tem seu trabalho, etc. E tem o seu carro, e se você tá andando na rua, a polícia vai te parar. Você tá de moto, se você tá... Não importa. Esse tipo de coisa acontece. Sim, acontece pra caramba. É, a gente fala, que nem o Malcolm X falava, era impossível ser negro e não ter a ficha suja, né? Vai ser negro aqui no Brasil e principalmente vai ser negro e vai morar na favela. Cara, eu aposto, meu, você é revistado pelo menos uma vez por dia pela polícia, sabe? Uhum. É uma coisa muito assim, você vai na nossa Febem, na nossa cadeia, quem vai preso é pobre e negro, sabe? É a maioria, é o que você vê hoje em dia, ainda uma segregação muito grande, um racismo foda. Tem gente que fala, ai, no Brasil não tem racismo. Ah, dá licença, tem racismo sim, pelo amor de Deus. Vai tomar no cu, né? Que nem ela falou, que pariu. Não. Mississippi. Que mundo que se vive. Que mundo. Era foda. Isso a gente tá falando de 2015. No mundo com globalização. Você imagina na década de 50, 60, antes, né? Disso, 75, né? 75, sei lá. É. Pois é, pelo amor de Deus. E a Grok citou aí o Malcolm X. E ela foi contemporânea desses caras, né? Ali conviveu com ele, com o Malcolm X, com Martin Luther King também. Nossa, foda. Tem uma passagem que conta, né, que o Martin Luther King, ele sempre foi o cara, tipo, de tentar fazer ali o jogo do vamos dar as mãos e ser iguais, we are the world, essas coisas. Ele foi o cara que, tipo, queria juntar os dois. Ele era um pacifista, né, cara? Ele era ativista, tudo, só que o caminho dele era do amor, sabe? O Malcolm X era mais agressivo. Isso. Ele era mais como a Nina, que ele falava que se for necessário pegar em... ele falava a frase, nós vamos conseguir igualdade por qualquer meio necessário. Então, seja pela violência, por qualquer meio. Ele era bem extremo. Ele assim. Tinha um objetivo e ia perseguir, né? Mas eu acho que naquela época, Martin... cara, não era difícil ser extremo. Não era. É o tal do negócio de você apanhar todo dia. Você apanha todo dia. Sim. Vai chegar uma hora que você vai querer bater também, sim, meu. Sim. Você vai ficar apanhando pra sempre. É. O Martin, ele já era mais paz, né? Tipo, é um espírito elevado, né, cara? Ele é. Tipo, a gente comparar eu aqui, Luanda, com o Gandhi. Quem sou eu perto do... Não tem jeito, velho. Ele era mesmo, o cara era foda. E a Nina era do time Malcolm X. Que ela, tipo, tinha... Ela começou, né? A gente não falou, mas... Depois que ela lançou o Mississippi Goddam, as gravadoras ficaram malucas, tá ligado? Porque a mulher pirou na batatinha, começava... Tudo quanto era show que ela ia, ela sujou só um pouco disso. A carreira dela, né? Sim. O pessoal não queria mais gravar, não queria mais chamar ela pra fazer show. E ela falou, meu, caiu de cabeça. Então é assim? Então bora. Então bora, exatamente. E daí veio ali a morte, né, do Martin Luther King, que foi outro baque pra ela, né, cara? Sim. Ela ficou pra caramba. Eu não sei se foi antes ou depois disso, do Martin Luther King, que ela foi numa faculdade, que eu tava vendo até a cena, mano, essa mulher, ela tem bolas, né, não tem jeito, né? Ela tava lá na faculdade, velho, com aquele monte de branco na formatura lá, sabe? E ela falou assim, eu tenho uma música aqui e tal, eu acho que foi a amiga dela que compôs, eu não lembro direito agora quem foi. É uma amiga, ela fez inspirada numa peça. Black, Young and Proud, né? Isso. Que ela canta. E ela falou, essa música é só pra 300 de vocês que estão se formando aqui hoje, que são negros. Tipo assim, foda-se o resto, entendeu? Não, tipo, é foda porque ela chega e fala assim, hoje se formam 300 negros de 18 mil alunos. Exatamente. Nossa, velho. Tipo, já foi uma chulapada na cara, né? É. E essa música é só pra esses 300. Vocês ficam quietinhos aí na... Vocês ficam aí... E, cara, ela cantou essa música, eu acho que é Black Gift and Proud, eu não lembro direito. Um negócio assim. Que significa, basicamente, você é negro, você é talentoso e tem o seu orgulho, sabe? Esteja orgulhoso disso, porque você chegou lá. Sim. Mano, na hora... E ela canta isso, tipo, ela senta no pianinho ali e canta, e, tipo, o pessoal, todos branquelos, com cara de bolacha, sabe? Porque, tipo... Ela falou assim, você se formou? Tipo isso, foda-se, você é branco, você ia se formar mesmo de qualquer jeito. É. Sabe, isso daí não é nada, meu amigo. Quem se formou de verdade foi o pessoal negro. Porque eles sim batalharam por isso daqui. E tipo, a partir, mano, ela começa numa vibe louca de querer trazer pros jovens e pra toda a comunidade negra dentro dos Estados Unidos uma identidade, né? Porque uma até identidade, tipo, dos ancestrais deles e tal, né? Pra pessoa ser orgulhosa daquilo que ela é. Sim, e não tentar ficar, né, como ela mesma era antigamente, de querer ser branca, tá ligado? Não de querer ser branca da cor da pele, mas de se vestir como branco. O cabelo, você não precisa ter o seu cabelo liso, você não precisa pôr uma peruca e esconder o seu cabelo, entendeu? Tem uma música dela que chama For Woman, que ela conta... São quatro poeminhas, sei lá, quatro estrofes, assim, que ela vai falando características de quatro estilos diferentes de mulheres negras, tá ligado? É, quatro personagens, como se fosse, tipo, isso. Ela vai descrevendo quatro personagens ali, que são quatro, tipo, quatro formas que acabaram sendo negras. É, ela põe a negra mesmo, que já... Aquela que, tipo, teve relacionamento com o branco. Eu acho que uma prostituta. Eu não lembro direito quais eram as personagens. Eu tenho uma que tá bem assim na minha mente, tá bem enraizada na letra. Eu não lembro qual que era o nome dessa. É, não era o tipo. Era uma que fala assim: tipo, sua mãe é a negra e o seu pai é o branco. Só que ela, na verdade, foi violentada, sabe? Ela foi obrigada a ficar com ele. Tipo, Garen Lay, que eles falam. Falam, né? Tipo, ela ficou com o cara, mas não por vontade dela, sabe? Porque o negro, ele era oprimido, né, cara? Tipo, chegava um branco, queria ficar com você, ele falava, meu, por que que você não vai ficar comigo se você é negro e eu sou branco? Sim, mano. Era tipo isso. Era... Isso daí, tipo, uma morena, assim, dizer, né? Eu vou ler aqui esse pedaço que a Landa citou. Que o nome dela é Safrônia. Que ela fala assim, minha pele é amarela, meu cabelo é longo. Entre dois mundos eu não pertenço. Meu pai era rico e branco. Ele forçou minha mãe até tarde da noite. E o que me chamam, meu nome é Safrônia. E tipo, é uma parada muito foda. E ela vai contando, sabe? Começa, minha pele é negra, não sei o quê. Meus braços são longos, meu cabelo é de lã. Minha volta é forte o suficiente para tirar a dor, infligindo novamente e novamente. E o que me chamam, meu nome é Tia Sara. Sabe, é uma parada que, tipo, é foda, tá ligado? Ela descreve várias formas, por exemplo, porque pra você ser negro, assim, ter características negras, não necessariamente seu pai e sua mãe precisam ser negros. Você pode herdar essas características, tipo, ao longo da linhagem também, sabe? Porque, às vezes, você vai ver filhos de dois brancos, nasce um pouco negro, não negro, mas moreno, vamos dizer assim. Você vai ver nos mas é a mistura. Isso, é a mistura, é a miscigenação. Isso acontece, é normal. É que a gente aqui, o brasileiro ainda é até mais acostumado porque a gente tem muita miscigenação, a gente tem muita mistura mesmo. Né? Nossa cultura já é mais assim, aceita mais. Mas, por exemplo, o norte-americano, gente, é muito enraizado mesmo. Porque você é tipo mais negro ou você é branquelo, sabe? Tipo, é que lá transparente. Antigamente, nessa época, não sei exatamente o ano, se nessa época ainda existia isso, mas era o relacionamento interracial era proibido, entendeu? Então, uma não, mulher... Não podia de jeito nem. Era, se você fosse um cara negro ou uma mulher negra e fosse pega com um cara branco, você era presa. Então, por exemplo... É tipo crime, isso. É um crime. Então, por exemplo, essa moça aí que tem a pele amarela e etc, que era uma filha de uma mulher negra, se a mãe dela fosse denunciar o abuso do cara, por exemplo, o cara, além de ser branco, era rico, ela ia se fuder. Ela muito. Ia ser presa. Ela ia ser presa pelo relacionamento e, tipo, ainda ia zoar com a cara dela. Falar, você deve ser puta, você foi lá da cara que eu sei. Pior, é verdade. Nossa, cara. Então, você vê assim, as músicas da Nina tem muito isso daí, falam de estupro, gente, falam de tipo assim, da libertação sexual também, que tem uma letra, eu não vou me lembrar agora o nome da letra, mas fala de uma menina, tipo, numa conversa com a mãe, que a menina tava no caminho do ativismo, ela tava começando a ser ativista, e a mãe dela falava, mas olha, se você for lá na marcha, se você for lá na passeata, sei lá o quê, você não vai se envolver com ninguém não, hein, sabe, você não vai me voltar grávida, não sei o quê, e ela falando, não, mãe, eu vou, tipo, pelo ativismo, tal, e não sei o quê. Aí na passeata ela conhece uma outra pessoa e acaba voltando, tipo, grávida, assim. Então ela fala de vários assuntos. Ela não fala só, por exemplo, de ser negro, mas fala também quanto ser mulher e o quanto de preconceito que sofria por ser mulher e por ser negra, sabe? Tipo, você não podia fazer nada, você não tinha direito a sua, nem a sua vida sexual, vamos dizer, porque você já era maldita, sabe? É, igual ela canta, quando ela canta Blackbird, né? Que ela fala, você tenta voar, sabe? Você quer voar, mas você não consegue. Você é sempre puxado pra baixo. Você sempre vai ser um Blackbird, sabe? Uhum. Então, é o peso daquilo. Eu sou negra, eu sou mulher, eu quero sempre fazer alguma coisa, mas sempre tem alguém que vai lá e me puxa pra baixo e acaba comigo, sabe? E até ela canta aquele Backlash Blues, né? Que é o atraso e tal. Que é um poema, na verdade, né? De um cara que se chama, eu não sei pronunciar direito, mas é Lansom Hughes, eu acho. Uhum. Que é um cara que ele era poeta e escritor, né, da época do movimento negro, expressões culturais afro-americanas, tal, do renascimento do Harlem, né? Que foi uma época que os negros começaram um movimento cultural mesmo. Que até que tinha Billie Holiday, né, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, enfim, entre vários outros, né? E aí ele fez esse poema, que era o Backlash Blues, que era aquela coisa, né? Não venha você, América, né? Os brancos e tal, principalmente, querer me jogar pra trás, sabe? Eu pago impostos, vocês aumentam meu imposto, vocês acabam comigo, sabe? Não venha com esse seu atraso branco pra cima de mim, sabe? E ela canta essa música. Então, assim, o cara fez essa música, sei lá, o renascimento do Harlem era em 1920, e a Nina começa a cantar sobre ativismo na década de 60. Os mesmos temas, ela pega um poema do cara da década de 20 dos Estados Unidos e canta nos anos 60, e você não vê a diferença, você não sabe que aquela parada foi composta sei lá quantos anos atrás, sabe? Sim. Era foda. Tem uma música dela que chama Work Song, que eu acho que chegou até a ser censurada em alguns lugares, em alguns estados, sei lá, Estados Unidos. Uhum. Ela fala de uma mulher que foi pega roubando, porque ela tava com fome, e daí ela foi presa, e nos Estados Unidos, eu não sei se até hoje eles fazem isso, mas antigamente você botava os presos pra ficar quebrando pedra, sabe? Fazendo esses negócios, tipo... Uhum. Tipo como se fosse um escravo, sabe? A gente vê no desenho do Pica-Pau. Era daquele jeito. É verdade. E daí ela canta essa música, a Work Song fala, sabe? Eu tô aqui, tipo, quebrando essas pedras aqui porque eu fiz uma coisa errada. Eu roubei, mas é porque eu tava com fome. E daí ela conta a história dessa personagem aí, que agora, tipo, fica pagando pelos seus pecados. E você vê que nesse momento também entra muito a parte da religiosidade. Isso! A parte da religiosidade, porque ela fala, sabe, meu Deus, eu não quis fazer nada de errado, entendeu? Tipo, ela tem muito isso nas músicas dela, ela fala com Deus direto, sabe? Ela fala, pelo amor de Deus, alguém faz uma prece, vamos... E você vê que as músicas dela, ela não tem medo de falar, porque nessa música, inclusive, ela fala assim, antes eu não tava quebrando pedra, mas eu tava, sei lá, limpando uma janela, e você falava pra mim que eu era muito lerda pra limpar a janela. Antes, eu tava, sei lá, dirigindo um carro, sabe? E você fala que eu era muito lerdo pra fazer isso. Quer dizer, ela fala daqueles empregos que os negros eram submetidos, que são aquelas coisas bem assim, trabalhando pra um branco, né? E mesmo assim, eles tratavam eles, lógico, o tratamento era como um escravo, sabe? Mas sempre disfarçado. E essa música aí foi censurada, tipo, por causa disso. Ela expõe muito explícito na música, né? Sim. E essa daí ainda era era mais um pouco antiga, acho que nem foi. Foi até antes dela lançar o Mississippi Goddam, se eu não me engano. Eu não sei em que época foi. Que momento, assim, Mas é uma letra bem forte, tipo, sabe? Sim, ela tem... Nossa, a partir daí ela tem várias músicas, assim. Que até aí, nesse momento, depois do Mississippi, né, Goddam e tal, que ela começa a virar ativista mesmo, porque antes, a Nina, ela tinha a raiva e a consciência ali empírica, né? Baseada, assim, na experiência dela como negra, é assim que ela aprendia. Uhum. Mas quando, a partir do momento que ela faz Mississippi Goddam e tal, e que ela atrai os olhares, os ativistas, né? Que ela começa a participar de grupos e reuniões com os outros intelectuais negros, ela começa a ter um conhecimento mais político, social, sei lá, uma visão mais geral, assim, porque até então ela tinha um sofrimento dela, né? E aí, depois disso, ela começa a ter uma visão mais ampla, sei lá. E aí tem até eu acho que ela pega muito, assim, do Malcolm X, o discurso dela, assim, mais violento e tal. E tem até um show dela, que é muito famoso, que tá, assim, uma plateia só negro, assim, ela cantando para todo mundo, né? Em céu aberto e tal. E aí ela tá cantando e ela começa a ficar doidona e ela fala assim: vocês estão prontos para pegarem armas? Vocês estão prontos para matar os brancos se for necessário? Aí todo mundo, eita! Todo mundo assim, mano, piratão, e ela vai: vocês estão prontos para queimar as casas e atirar em todo mundo que te oprimir, sabe? E ela começa a ficar, nossa, fervendo, né, surtadona, cara? é. Ela fica maluca. E, inclusive, nessa época, né, essa coisa do ativismo acho que afetou ela tão fortemente, né, que a vida dela começou a ficar uma loucura. Ela tinha uns surtos, assim, de raiva, assim. Ela já tinha um desequilíbrio próprio dela, né? Sim, E isso. misturou com várias emoções assim fortes que ela vivia. Eu acho que ela não conseguiu sustentar isso, né? É porque foi tudo de uma. Tudo desabou, tudo veio à tona, assim, né? Eu acho, meu. Ela passou anos, sabe? A infância dela. Imagina que foda, sabe? Ser uma criança negra e passando por tudo aquilo, tantos irmãos, sabe? Ser pobre, trabalhar para ajudar a família. Aí depois ela vai, apanha do marido, que nem uma condenada, sabe? Sim. Sofre pra caramba, é explorada, ela vira escrava na mão dele. E depois ela entra pro ativismo e começa a estudar, e, meu, eu sou negra e é isso. E foi muito, tudo muito rápido, né? Tudo, sim. Porque o primeiro CD dela, ela lançou em 58, aí em 61 ela já casou com esse cara, né, que batia nela, era o filho da puta do caralho. Aí em 64 já saiu Mississippi Goddam. Aí, tipo, sabe, foi uma parada que foi muito explosiva. A Sim, e foi cabeça explosiva. dela foi um negócio de maluco, entendeu? É. E no fundo, ela era só, sabe, uma menininha que, tipo, pobre pra caralho, que tava lá e que o único sonho dela era ser uma pianista clássica. Até aí, o sonho dela, tipo, o sonho que ela tinha de ser pianista clássica, ela já, tipo, tomou um rumo totalmente diferente Diferente. daquilo que ela começou fazendo. E nesse ponto também eu acho que o que ajudou muito ela sair ali dos Estados Unidos foi a morte do Martin Luther King, que daí ela vai, tem até a história que ela canta, né, no enterro dele e tal. E uma das frases da música que ela canta é tipo: o rei da paz morreu, sabe? Eu não consigo, Sim. a gente vai ser morto um a um. Porque se o cara Vai mais restar de um. Se o cara mais foda, né, do movimento morreu, o que será de nós? A Sim. gente não é nada perto do Martin Luther King. Agora vai Ela fala zimar, dessa né? forma, sabe? A gente vai morrer um a um. Sim, e depois do Martin Luther King, outros, né? Outros ativistas negros começaram a aparecer mortos também. Foram alguns outros, né? Ataques em hotel, tipo, do nada. Também ninguém conseguia achar culpado porque ninguém ligava. Simples assim. Era um atentado, pô, acabou. Ao movimento. É. E nisso ela fugiu. Ela foi para Barbados, né? Ou ela foi para outro. Ela Ela foi. foi para Barbados, depois ela foi para Libéria, né? É, pra Libéria eu acho que é onde ela ficou mesmo, né? Ficou mais tempo. É, mas eu acho que assim, quando ela entra pra isso tudo, que nem a Luanda falou, aconteceu, ela não tinha muita opção, né? Porque eu acho. Porque lá atrás, quando ela faz aquele puta show, né, na casa de show onde ela sempre sonhou fazer, né, eu não lembro. O Carnegie Hall. No Carnegie. É, que ela sempre sonhou tocar lá, e ela manda a carta pra mãe dela e fala assim: eu tô tocando aqui, mas eu não tô tocando o bar, né? Que era o que ela queria ser a primeira mulher negra, a primeira pianista, negra, né, de música clássica. E eu acho que ela fica muito chateada pro rumo que a carreira dela tomou. Mas depois que ela toma esse rumo, ela também não quer voltar, né? E aí Depois que ela. ela entra no ativismo, né? Tipo, meio que deu o tchan. Aquela coisa do... Uma motivação, né? Sim, ela não tinha mais isso. Ela entrou no... Ela tava ali fazendo aquela as apresentações dela, marido obrigando ela a trabalhar e ela triste, sabe? E essa parada do ativismo voltou, sabe? Deu um estímulo ali. Porque ela tava frustrada, né? Sim. Porque assim, eu não consegui ser pianista clássica, eu tô aqui no blues e o que que eu tô fazendo? E eu acho que quando começa essa loucura toda ela... Tá, eu sei o que eu tô fazendo agora, sabe? Eu tenho um motivo para estar aqui. Que eu não fiz o que eu queria. Não foi nada do jeito que eu quis. Eu não me realizei como pianista clássica. Mas agora que estamos aqui, vamos, né? E acho que quando ela vai para a África, aí entra isso nela e, nossa, impossível sair, né? Sim. Só que aí ela é um momento assim que quando ela vai para lá, eu acho que é o momento que ela se encontra assim, que diz que é um dos mais felizes assim, que ela fica mais tranquila. Que até a filha dela vai para lá, que ela também não tinha muito tempo, não tinha muito tempo para passar com a filha. E a filha vai morar com ela lá na Libéria. E aí acontece uma parada que é muito bizarra assim, se você for parar para pensar. Porque a relação das duas, né, tipo, era uma coisa. Ela não tá presente, mas quando ela tá presente, é legal, entendeu? A filha dela dá um depoimento que diz que quando elas foram morar junto, finalmente, né, ela pirou na batatinha e batia nela por Espancava muito a filha dela. exato, tipo, tudo que ela sofreu com o marido, ela transferiu pra filha, tá ligado? Mas é assim que acontece. É natural essa reação, se você for ver. Porque antes ela era a que apanhava. Agora ela tem a chance de ser a que bate. Porque ela sempre foi a oprimida, sabe? Ela sempre foi a que apanhava. E quando você não se liberta de verdade, você não resolve isso na sua cabeça, você tende a ser o oprimido se torna o opressor, né? Então, assim, que nem você vê, o filho via o pai batendo pra caramba na mãe. E ele achava um absurdo. E ele morria de raiva do pai e ele ficava triste, chorava. Mas quando cresce, é muito normal esses caras baterem nas mulheres, né? Porque ela aprendeu dessa forma, de algum jeito ela aprendeu, sabe? É muito triste, porque você vê que ela precisava de ajuda, de auxílio psicológico ali, sabe? Sim. E não é bem culpa dela, ela não batia porque ela era uma filha da puta, odiava a filha, mas ela não sabia o que fazer, ela não aprendeu de outra forma, Ela só sabe? É sabia muito. fazer daquele jeito, né? Se impor É. daquela forma. Sim, é muito triste para a filha dela, para ela. Sim. Nossa, Essa foda. fase foi uma das fases assim mais, apesar dela estar em paz ali, de conviver com as raízes, etc, mas psicologicamente falando e etc, foi uma fase meio complicada, né? Porque ela Ela tava vai pra pra balada. É, ela Eu acho vivia que um... nessa fase já devia ter os traços da bipolaridade nela, porque a bipolaridade é isso, você tem uma euforia enorme seguida de uma depressão enorme, então você não consegue se equilibrar nessas duas emoções, né? Sim, e Eu ela acho que ela já tinha isso anteriormente, porque como eu falei no começo do cast, você vê, tem shows que ela tá extremamente bem e tem shows que ela tá um cu, sabe? Não tem? ódio, assim, o rosto, tem vídeos que você olha assim, ela tá super radiante, sabe? Você fala, meu, olha como ela é linda, foda. E tem shows assim que ela fecha tanto a cara que ela vira outra pessoa. Você fala assim, caraca, o que que O que que aconteceu? aconteceu? Exatamente. Ela É, né? treta com as pessoas na plateia, tá ligado? A mina. Sim, ela fica puta. Tem um vídeo que ela tá lá, tipo, vai começar a tocar. Ela dá, tipo, fala dois versos da música, ela para, olha pra plateia e vê que uma mina levantou. Ela para de tocar, olha pra mim e fala, senta. Você mesmo, senta aí. Aí, tipo assim, Cara, meu olha Deus. isso. Nem a Xuxa, cara. Nem a Xuxa. Senta lá, Senta lá, Cláudia. Cláudia. Que até, a Xuxa até esses dias, inclusive, pediu desculpas pra Cláudia, que nem chamava Cláudia. Verdade, Pobre né? É verdade. Cláudia. Mas olha o nível de estresse de você, tipo, parar de tocar porque alguém. E ela fica, eu já vi, ela fica olhando assim, de canto a canto da plateia, tipo, analisando, igual uma professora brava. Ela fica Sim. olhando assim, sabe? Você fala, meu, quem é essa mulher, sabe? Sim, Que louco. ela queria, tipo, uma plateia que fosse mesmo ver por exemplo, se comportasse como uma plateia que fosse assistir um músico clássico, né? Tem um Isso, ela momento. teria uma plateia de orquestra. Né, é. Exatamente. É, isso mostra bastante o quanto ela estava triste pelo lugar que ela acabou parando, né? Porque ela queria muito ser uma pianista clássica, ela queria demais. E aí eu acho que ela... A mesma paixão e voracidade que ela tinha com blues, eu senti uma raiva também, sei lá. Porque foi na onde ela acabou parando, você entendeu? É. Foi acontecendo um monte de coisa e daí desvirtuou totalmente aquilo que ela queria no início, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, né, cara? Quando a gente quer muito uma coisa e não consegue exatamente aquilo que a gente quer, a gente fica meio puto da vida mesmo. É, ela olhava assim, e esse, eu acho que essa reação com a plateia é a única forma de, tipo, meu, pelo menos a plateia eu quero ter. Pelo menos, sabe? Pelo menos isso. Tipo, presta atenção no meu trabalho, que é um trabalho bom, sabe? É um negócio que eu passei muito tempo da minha clássica, vida. Isso. Mas é bom, né? É, passei muito tempo da minha vida treinando pra isso aqui, sabe? Pra você desrespeitar o meu show. Sim, coitado. Sim. Nossa, é foda, né? Sim. E daí, da África ali, ela foi ficando meio que sem rendimentos, porque o marido filho da puta dela tomava conta, né, de tudo que ela tinha. E ela se viu meio que obrigada a voltar a fazer show, né? Por isso que ela subiu de volta ali pra Holanda. Primeiro ela foi pra Suíça. Suíça, isso? Eu não sei. Suíça, Holanda, é tudo ali pertinho. Ela subiu, pronto. É, ela subiu pra lá. E, meu, acho que foi uma época trash da vida dela, hein? Trash, cara. Sim. Porque você vê, assim, as fotos, você vê as... Sabe, ela dando entrevista, ou sei lá, cantando. Eu acho que ela cantava, tipo, num bar, assim, normal. Não era nem um bar chique e tal. As pessoas nem iam assistir, porque não acreditava que era ela. Era um bar, era um negócio tão fuleiro, assim, tão zoado, que fala, meu, não é possível, é a Nina tocando aqui. É tipo, você ela pegar voltou um barzinho daqueles que toca forró axé 2000. Pegar uma churrascaria, né? E pô, enfiar ela lá. Você não imagina. Aí ela tocava ali pra ganhar dinheiro mesmo, mas mal ganhava dinheiro também, né? E viveu uma época assim, num lugar super pequeno, sujo e tal. E daí os amigos... Ela que tinha sido, né, na época do auge dela, morava com o marido dela numa mansão. Uma mansão, exatamente. Usava, era toda foda, e tinha roupas caras e tal, e ela falava assim, meu, eu sou uma realeza. E aí, do nada, ela se vê tocando em boteco sujo, morando num lugar zoado, né? Foda. É. E daí, eu acho que o que socorreu ela foi ter grandes amigos, né, cara? Porque você vê ali no documentário dela que as pessoas que tocaram com ela, assim, amigos, produtores, e você vê que isso ela conquistou, pelo menos a respeito dessas pessoas, que foram essas pessoas que, no fundo, resgatou ela daquilo ali, né, cara? Sim, tiveram com ela até o final, né? Tem aquele cara, ele era, acho que, não sei se era guitarrista, o cara que tocava com ela. E você vê o carinho que ele tem com ela, né? Até na entrevista que ele dá, é um negócio que você vê que é um amor real, sabe? Podia não ser necessariamente um amor carnal, mas um cuidado, sabe? Era um amor de irmão. Era um amor de irmão. Um amor real, assim, de amizade, de irmão, de irmandade. E de se preocupar com ela. Porque tanto que esse cara passou muita coisa com ela, de socorrer ela, de abrigar ela na casa dele, quando ela apanhou muito do marido e não tinha nem condições, sabe? Do rosto tá inchado e cheio de hematomas e tal, e ele cuidar dela. E aí depois na velhice, quando ela vai, mas não necessariamente na velhice, mas quando ela tá mais velha e tá passando por necessidade lá na França, né, porque ela vai pra Suíça e não consegue muita coisa e vai pra França, acaba num barzinho na França, e de contatos, né, do empresário, de um ex-empresário amigo dela que vai pra lá e ajuda ela, e encontra ela toda ferrada, tipo, morando no apartamento do Joe e as baratas, tá ligado? E doidona, né? Tipo, completamente, sim, assim, psicologicamente. Descontrolada. É, assim, pirada. Acho que é nesse ponto que dá pra... Assim, não, realmente, a menina tinha um problema ali, né? Um problema. É um problema real, cara. Dá pra notar, assim, você vê naquelas fotos que aparece dela no documentário, você vê que a pessoa tá, tipo, você olha fora no olho dela, tá desorientada, sabe? Tá, isso, tá fora de ti. E aí, esse cara ajuda ajuda e ela. E aí é quando ela começa isso. É, ele ajuda ela, começa a tomar medicamento, porque ele fala, ó, eu vou arrumar a sua vida, vou te trazer de volta, vou dar um jeito, mas vai ser com você isso, vai sabe? Ter que fazer se medicando, as coisas regrado. Isso, vai ter que fazer as coisas certas. Não dá também pra fazer, dar uma de porra louca, né? E daí é quando eu acho que ela dá meio que uma volta por cima, né, na carreira dela. Sim, e volta com tudo, né? Ela vai. Começa ali a fazer uns shows ali na Holanda, né? Que aí sim ela fica lá na Holanda. Tem tratamento médico com psicólogos, começa a tomar o remédio. Só que esse remédio ele tem um porém, né? Que ao mesmo tempo que ele ajuda ela com o distúrbio da bipolaridade, ele com o tempo, o uso contínuo, ele diminui as capacidades motoras, sabe? E eles. Ela vai perdendo o brilho, né? A pessoa fica controlada. Mas normalmente, igual remédio para depressão, essas coisas, a pessoa até consegue voltar ali, consegue viver, mas vai apagando um pouquinho, né? É muito triste. Sim. E mesmo assim, né? E mesmo com remédio e tal, e com as dificuldades, você vê ela tocando ali, ela tá meio que meio aérea, assim, mas ela tá feliz, sabe? Se você pegar em comparação o vídeo dela destruindo. Ela tá em Paris, paz, né, cara? É. É uma sensação assim que você fica, carai, mano, o que que tá acontecendo? O que aconteceu com você, mano? Porra, o nome do documentário é justamente esse, né? Que você vai vendo as coisas na vida dela e você fica a todo momento se perguntando isso. Porque ela era um gênio, ela como era que foi parar genial. Aí, né, cara? É, sabe? Ela era um gênio, sabe? Em comparação, o que a gente conhece dela e o que as pessoas conhecem dela, o mundo conhece dela, né? É pouquíssimo em comparação ao que ela realmente é. A capacidade que ela tinha, sabe? De fazer as coisas, né? Ela ainda viveu relativamente bastante, 70 anos, pro gênio da música. É uma parada que eu até tava conversando com a Luanda aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar. Que, meu, a sorte. Bastante até, isso. É, e que a sorte da Nina é que ninguém foi filho da puta e apresentou as drogas pra ela, sabe? Como muitos outros músicos. Exatamente. Porque senão a gente teria perdido ela muito antes, sabe? Muito. Inclusive porque ela mesma pensava em suicídio, mas ela tinha esses pensamentos. Então eu acho que quando você tá nas drogas e tem esses pensamentos, é fatal. Né? Sim. É foda. E também se ela tivesse ido pelo caminho, acho que ela, ali no momento que ela atingisse o fundo do poço, não ia dar pra puxar de volta, assim. Sim. Porque eu acho que um transtorno psicológico ali, uma coisa, meu, vamos tratar com medicamento e tal. Mas ali naquela época, se ela tivesse que passar, sei lá, por uma reabilitação, por uma limpeza química, assim, do corpo, bicho, cara, fatal. Sim, ia ser foda. Ela não ia aguentar. E eu acho que o grande X da questão da Nina é o seguinte, a Nina, ela era um gênio, e exatamente por ser um gênio, ela era incompreendida. Ela nasceu numa época em que as ideias dela estavam muito à frente da época dela, que ela vivia. Então, ela era totalmente mal compreendida e não era aceita, né? Porque ela era libertária, cara, e na época em que ela nasceu, infelizmente, meu, a mulher era massacrada e ainda mais negra, né? Sim. E agora a gente tem que falar de uma parte que não é tão legal, né? Que a gente tá enrolando pra falar, que é a morte dela, né? Que foi uma parada muito, assim, não sei se repentina. Eu acho, né? Eu acho que no transtorno que foi a vida dela, cara, a morte dela foi a parte mais tranquila. É justo. Sinceramente. A Nina, ela faleceu em 2003. Ela tinha um câncer de mama, né? Eu não sei se foi exatamente o câncer que fez ela falecer ou se, tipo, o câncer deixou ela fraca, enfim, ela morreu de velhice. Eu não sei qual dos dois, na verdade. Porque ela morreu enquanto dormia, né? Morreu dormindo. Foi uma parada tranquila, comparada ao resto da vida, né? E coitada também, ela merecia, né? Porque, meu, a vida inteira uma loucura. Imagina morrer também toda perturbada. Nossa, cara, eu acho que nada mais justo ela ter morrido dormindo, sabe? Porque é o sonho de todo mundo, né? Morrer ali, dormindo, né? Tranquilo, sem dor, sem sofrimento. Eu acho que uma morte assim merecida, né? É, no sentido de coitada, ela não merecia ficar sofrendo, toda destruída. Eu acho Depois de que tudo que ela passou, né? sim, eu acho que foi uma coisa assim, tipo, ok, sabe, descansa agora, sabe? Eu também enxergo que foi dessa forma. Ela morreu então aí com 70 anos, né? É uma idade relativamente assim, boa. Sim. Porque naquela época ninguém vivia muito assim também, né? E uma coisa bacana é que ela morreu 2 dias depois de receber o certificado de conclusão, assim, do curso lá do Curtis da Filadélfia, que ela tinha sido rejeitada. E os caras reconheceram que foi um erro deles e deram para ela o certificado honorário de aluna de lá. É até poético, né? É. Tudo que ela sempre quis na vida, e aí quando ela consegue, né, que eles mandam a carta, desculpa, você foi aceita, né, assim, uma carta Sim. simbólica, e aí ela morre, porque dá a sensação que, tipo, ok, agora eu fiz Cumpriu o tudo que isso que eu queria ter cumpriu aquilo feito. que queria. Sim, Exatamente. é até, nossa, é muito poético, assim, é muito, sei lá, é triste, mas é muito bonito, né? Tipo, ah, ok, agora tudo bem, sabe, eu posso descansar, fiz o que eu queria ter feito. Nossa, dá até E vontade daí. de chorar, mano. Ai, cara, e você vê que fica daí a filha dela, né? E o marido, aquele filho da puta, grandíssimo filho da puta. Ele morreu, Nossa, em gente, eu tenho 2006. uma raiva daquele homem. É, ele me lembra o pai do Michael Jackson É o também. mesmo Você fala esquema. bem, é o mesmo esquema, bem desgraçado assim. Vou explorar até falar chega. Vou Nossa, fingir cara. que eu sou super legal e vou ser um grande filho da puta. É o mesmo estilo assim, né? Isso acontecia muito, né? Era meio foda. Acho que até com Marvin Gaye também, o pai dele, eles brigavam pra caralho também. Era foda, né? Era um bagulho, sei lá, estranho. Tinha um produtor que até ele deu um depoimento lá no. Ai, moto, filha da puta do caralho, vai pra puta que pariu. Enfim.